Plano de Estudo Tutorado PET, Volume 2, Geografia, 7º ano, Semana 2. Eixo temático, Mundo do Trabalho. Vamos entender mais sobre produção, circulação e consumo de mercadorias. Tema: Trabalho formal versus trabalho informal. Estudamos na semana anterior que a sociedade de consumo causa muitos problemas ambientais. Agora vamos dar continuidade ao assunto, porém, vamos falar de outros problemas sociais, por exemplo, o grande número de desempregados, seja de carteira assinada ou trabalho informal. O que é trabalho informal? A geração de trabalho informal é uma característica dos processos de transformação que o trabalho vem sofrendo ao longo dos anos. Essas transformações acontecem devido ao processo de globalização, com os novos empregos, novas conexões, interatividade e praticidade. Com isso, os trabalhos informais possuem características específicas, como a falta de carteira assinada, direitos trabalhistas previstos em lei, auxílios de segurança social, como auxílio maternidade, auxílio doença, entre outros. As causas desse tipo de trabalho são muitas. Ela é uma realidade cada vez mais presente na sociedade, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Antes de vermos algumas dessas causas, vamos ver as diferenças entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Desemprego estrutural é aquele que ocorre com a substituição da mão de obra humana por máquinas, os computadores, os robôs que fazem os trabalhos que antes eram feitos por humanos. Vamos pensar, por exemplo, na máquina de escrever, o datilógrafo, que era o profissional que nela trabalhava. Esta profissão não existe mais. Já o desemprego conjuntural ocorre quando há uma crise econômica no país. Esse tipo de desemprego é mais fácil de reverter, pois a crise passa depois de algum tempo e as atividades se normalizam. As empresas voltam a fazer contratações. Esses dois tipos de desemprego, aquele causado por causa da tecnologia e este por causa dos problemas econômicos de um país, são uma das causas que leva o trabalhador ao trabalho informal. O trabalhador perde o emprego porque aquilo que fazia na fábrica passa a ser feito por uma máquina e não consegue outro emprego. Além disso, os patrões decidem contratar outros trabalhadores com salários mais baixos por causa da situação econômica que está passando. Este já é o desemprego conjuntural. Exemplo de trabalho informal. Dentre os trabalhadores que se encaixam na informalidade, são muitos os exemplos, cada um dentro de um ramo da economia. É importante lembrar que eles são essenciais para a organização da economia e sobrevivência de pequenas localidades, como as pessoas que trabalham no comércio ambulante de nossa cidade e na comunidade onde se encontra a nossa escola. Os donos de feiras locais, de bancas de frutas e verduras, são outro exemplo de trabalho informal muito importante, pois os produtos oferecidos são mais baratos e normalmente são mais saudáveis por serem cultivados no âmbito da agricultura familiar, onde o uso de agrotóxicos é menor. Outros exemplos de trabalho informal são vendedores de porta em porta, vendedores ambulantes, camelôs, autônomos, catadores de materiais recicláveis, motoristas de aplicativos como Uber, feirantes, entre outros. Para saber mais, acesse profjdeuslene.blogspot.com e clique no link para ver o vídeo indicado na apostila na página 50, com o título Uberização – A Nova Condição do Trabalho, com duração de 5 minutos. Além disso, você terá acesso a imagens e mapa colorido da atividade da semana 2 na página 51 e 52.